Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente. Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e pela radiocantareira.org, na internet, aos sábados, das 16 às 18 horas. Sábado, 16 de janeiro de 2021. Antes do programa, alguns recados. Hoje, os poetas Cissa Lourenço e Paulo Dáurea, do coletivo Poetas do Tietê, apresentam o sarau virtual A Plenos Pulmões, com o convidado Liberto Solano Trindade, às 19 horas, no site da Casa das Rosas. Às 20 horas, Gilberto Cruz, comunicador popular aqui da Rádio Cantareira e apresentador do programa Meu Caro Amigo, entrevista o rapper Mano Shell. A entrevista acontecerá simultaneamente pelo Facebook da Rádio Cantareira e também pelo YouTube. Abrindo o programa, Seu Marco, para lá. Na sequência, Cris, explica sobre o que é feminismo. Tem carnaval muito além do cordão. Muito além do sertão, pra lá desse mundo, tem mais do que um rancho fundo, tem mais fazer em saber por que faz, em mais querer. Da banda tem batera, pra lá do inverno, primavera, pra lá do centro tem a esfera, pra lá da esfera, atmosfera, pra lá do ar. Era só espera. nada era. Só, só espera, espera. O que é feminismo para você? Aqui é a Cristiane do Feminismo. Para mim é a liberdade. É ter o direito de fazer o que sente vontade. Fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. Compartilho aqui uma frase que achei forte, que acho que ajuda na reflexão sobre o assunto. O feminismo nunca matou ninguém. O machismo mata todos os dias. Até quando? Agora vamos ouvir Amigo é Casa, na voz de Ana Mara Ribeiro, acompanhado do maestro e violonista Luiz Stelzer. Essa obra-prima da MPB representa. Amigo é Casa fala lindamente do significado e da importância da amizade. Foi composta por Capiba e Hermínio Belo de Carvalho. Na sequência, Rosângela Gonçalves com o boletim Leituras e Livros. Amigo é feito casa que se faz aos poucos e com paciência pra durar pra sempre. Mas é preciso ter muito tijolo e terra, preparar reboco, construir tramelas, usar a sapiência do João de Barro, que constrói com arte a sua residência. A que o alicerce seja muito resistente, que as chuvas e os ventos possam então a proteger. E a que vingar muito jequitibá e vigas de jatobá, e adubar o jardim e plantar muita flor, dois serás de resedar. Que nem mato na roceira que mal dá pra capinar. E há que ver os pés de manacás cheios de sabiás, sabendo que os ouxinóis vão trazer arrebóis. Choro de imaginar pra festa na cumieira não faltem os violões. Que a gente quer bombeiras e tribeiras com gelosia feita de matéria rara e altas platibandas com bordão bem largo, que é pra se entrar sorrindo nas horas incertas, sem fazer alarde, sem causar transtorno. Amigo que é amigo, quando quer estar presente, faz-se quase transparente sem deixar se perceber. Amigo é pra ficar, se chegar, se achegar, se abraçar, se beijar, se louvar, bem dizer. Amigo a gente acolhe, recolhe, agasalha e oferece lugar pra dormir e comer. Amigo que é amigo, não puxa tapete, oferece pra gente o melhor que tem e que nem tem. Quando não tem, finge que tem, faz o que pode, o seu coração reparte que nem pão. Quando não tem, finge que tem, faz o que pode, o seu coração reparte que nem pão. Meu livro me livra da TV, livro-me de você a me teleguiar em seus rádios e jornais. Infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Olá, amigos. Hoje eu escolhi o livro A Fúria, de Silvio Nocampo, para conversar com vocês sobre leituras e livros. Tenho falado aqui de livros antigos que eu estava na minha lista de prioridades de leituras, do meu pacto que fiz comigo mesma, de ler pelo menos um livro por mês. Mas hoje falarei de um livro relativamente novo, lançado no Brasil no ano passado. Silvio no Campo nasceu em Buenos Aires em 28 de julho de 1903 e faleceu em 14 de dezembro de 1993, com 90 anos. Foi uma escritora, contista e poeta argentina. Ela era de família rica e, antes de ficar famosa como escritora, estudou pintura e desenho em Paris. Seu marido, Adolfo Bioy Casares, era também escritor. Tinha uma irmã chamada Vitória Ocampo, também escritora e editora argentina. Silvina tinha amizade com Jorge Luiz Borges, um grande escritor argentino. Convivendo com tantos famosos, pode ser que por essa razão que o talento dessa escritora ficou meio ofuscado. E só no ano passado foi traduzido o primeiro livro dela aqui por Lívia de Orsola. Antes disso, foi publicado no Brasil a Antologia da Literatura Fantástica de Jorge Luiz Borges, com texto dos seus amigos Silvina e Adolfo. Eu tenho um grupo de amigos que nessa pandemia decidiu se reunir através de encontros virtuais para discutir textos em espanhol. Estudávamos espanhol juntos no ano passado, mas com o distanciamento social, decidimos ler por prazer e discutir nossas impressões sobre autores que escrevem em espanhol. Começamos lendo Júlio Cortázar e descobrimos que o conto favorito dele era Casa de Açúcar, de Silvino Campo. Ficamos curiosos para ler, visto que não conhecíamos essa autora. Lemos e discutimos, e a cada encontro era sugerido um outro conto com essa temática do realismo mágico. Eu, particularmente, não conheci esse gênero, nem sei se no Brasil temos autores que representam essa corrente. Eu não sou crítica literária, não fiz faculdade de letras, sempre fui professora e trabalhei durante 15 anos numa sala de leitura, incentivando os alunos a fazer da leitura um hábito. Minha conversa com vocês nessa rádio é para falar sobre as minhas leituras, comentar o que eu gostei ou não gostei. Se vocês ficarem seduzidos pelo livro, melhor ainda. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que tinham perdido o costume de ler e, através dessas conversas, estão pegando seus livros que estavam empilhados para quando sobrasse tempo. O tempo é a gente que faz. Nós vimos pessoas lendo no metrô, em ônibus, enfim, arruma um tempo para realizar uma atividade que dá prazer no meio do caos, que é a vida de quem trabalha o dia inteiro. Os contos narrados em primeira pessoa são os meus preferidos. Não posso explicar melhor para não dar spoiler. Eu li os contos fora da ordem que estão escritos, então não sei se tem uma lógica de apresentação. Depois lerei novamente na sequência. O primeiro conto que eu li foi Casa de Açúcar, o conto favorito de Júlio Cortázar. Nessa história, a antiga moradora de uma casa exerce um poder sobre os seus novos moradores, um casal recém-casado. No conto As Fotografias, a gente se identifica com a história. Apesar de ser escrita na era pré-celular, em 1959, não havia selfie. Mostra como as pessoas se preocupam em sair bem na foto, nas festinhas, encontros. O conto narra o aniversário de uma jovem paralítica e o comportamento de seus convidados loucos por um flash. O conto que dá nome ao livro, A Fúria, remete às chamadas Iríneas na mitologia grega e romana. As fúrias eram os espíritos femininos de justiça e vingança. Quando se começa a ler esse conto, parece que ele vai narrar o romance do narrador com uma filipina, mas o que se apresenta é um enfurecimento do personagem principal que o leva a cometer um ato inesperado que muda o rumo da sua vida. O Nojo é um conto que, pelo nome, eu nem teria lido, mas quando comecei a leitura, parecia que estava lendo um texto de Nelson Rodrigues, pois a autora usa esse conto para criticar a sociedade e as suas instituições, sobretudo o casamento. Uma frase desse conto que eu gostei foi: ser amada não traz felicidade, o que traz felicidade é amar. Também gostei da última frase do conto: o barbudo, depois de tudo, não é mal, é como todos os homens. É o lado feminista da autora, que chegou a trocar cartas com Clarice Lispector, apesar de não conhecê-la pessoalmente, se identificavam. Outro conto que lembra Nelson Rodrigues, por não hesitar em denunciar a sordidez da sociedade, é Nós, onde conta a história de dois irmãos gêmeos, onde um assume o papel do outro, sem nenhum escrúpulo. Perdoe-me por não poder explicar mais detalhadamente o conteúdo das histórias, para não perder a graça. O bom é a gente pegar o livro e descobrir por si só se ama ou odeia esse tipo de livro. Termino esse encontro. Desde já agradeço pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre minhas leituras, esperando ansiosamente pelo próximo encontro. Desejo um 2021 muito feliz para vocês. Como diria Oscar Wilde, com liberdade, livros, flores e a lua, quem poderia não ser feliz? Até breve. Acabamos de ouvir o boletim Leituras e Livros com Rosângela Gonçalves. Na sequência, vamos de El Aparato, Café Tacuba. Logo em seguida, No Passa de Moda, de Tego Calderón. Ai, que me chamar El Aparato, quando voltei lo tenía arriba, es una luz. Algún tiempo me dejó inmóvil, solo me quedo el zumbido de la luz. Le gusta Lady Gaga también, le gusta Nirvana, le gusta el reggaetón de Héctor el Fada. Ellas se la juegan aunque son hermanas, no de la iglesia, de la calle mala, está bien. Le gusta la gente, también la mamá Juana, dice que la aumentan la carne en la cama. Ella no toca trombón, pero le gusta la vara, son buenas con la lengua porque son reptilianas. Ella se lo está dando boom, el general, dijo así, un superca, el don. Nos volvimos a encontrar y ahora dice que me ama. Pero no lo que le gusta es mi fama. Vacilamos que somos panas. Y es que desde hoy no me llame entre semana. Casada, dice que está divorciada. Yo no le creo ni aquí nada ni nada. Es boricua, mitad dominicana. Le gusta el sandungueo y la menea bacana. Se hace la tonteja, la pariguaya. Pero ella aguanta hasta por la mañana. Tiene todos los medicamentos como botiquín. De los tiempos de guatao, bling bling. Soy el pirinche, Sina, DJ Chiclin. Barre Reña Carolina aplastando los manín. ¿Y dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. El reggaetón no pase moda. Como arroz, gavichuela, chuleta, muñeca. Señor oficial, déjeme cantar mi canción. Al negrito lo mataron por bembón. El guardia escondió la bembi y le dijo eso no es razón. Es racismo que este mundo está cañón. Bien cañón. El reggaetón no pase moda. Más que no, la gente lo adora. El reggaetón no pase moda. Aunque alguna es peor, otro no adora. El reggaetón no pase moda. Por más que no, la gente lo adora. El reggaetón no pase, no pase, no pase moda. Aunque alguna es peor, otro no adora. Yo pa' donde se fueron estas, del signo Juanetazo. Yo espero que no pierdan el paso. Que no se las haya llevado otro caco. Yo estoy que aprendo de medio manigretazo. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Cuando tú quieras nos fuimos de aquí. Quiero un palo pa' fluir y después nos vamos a swing. Si tú te quieres venir, te tienes que decidir. Si te duermes cuando despiertes, mami, me fui. El reggaetón no pase moda. Por más que lo la gente lo adora. El reggaetón no pase moda. Aunque alguna es peor, otros no adoran. El reggaetón no pase moda. Por más que lo la bendición, Umba, Rome, pa' donde se fueron, que se fueron, desde Santurce, lo real, aplastando los de embuste. Me le gusta la Gaga, le gusta Nirvana, le gusta el reggaetón, de esto le espada, la prole, la prole. El reggaetón no pase, no pase, no pase, no pase, Mario Obrero en la casa. Diga não ao racismo. Margarete Maria de Lima, integrante do Observatório Nacional Negro e Organização das Pretas do Rio Grande do Sul. Combater o racismo cultural ou estrutural impregnado na sociedade brasileira é deixar de achar normal não encontrarmos negros e negras nos bancos de nossas melhores escolas, na gestão executiva das grandes corporações ou nos empreendimentos afro, nos espaços de poder. É preciso quebrar este paradigma. Diga não ao racismo. Povo guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou. Essa luta é de todos nós. Povo guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou.